Thank you. 2, bom dia, voltou na indústria para 2006, aí são a 019. Já existe uma 011 aqui da Tucumã. está autorizado e ele está cheio, pode estabilizar. 32, tome torre na CPM, pelo amor, última 9543. Bom dia, passagem 2222, já uma milha pra tudo. Passagem 2222, bom dia, ajuste 1090, traço ajustado, autorizado pelo de pista 10, vento 040 graus, 05 nós. Ok, pista 10, esse é o 2222, no solo 40, Iberia, Richa, Taxi 3, Eco, segue táxi via Alfa, Juliette, remota 12 do Pátio 1. Mantém a posição, a formação passada foi essa que ele começou. Mantém a posição, vou coordenar o contrário novamente. Até 2222 foi confirmado com essa aero, prossegue para a remota 12 do Pátio 1. Contato conosco agora novamente, modificando para 5000 do Pátio 3, ok? Direto via Juliette, esquerda, Pátio 3, posição 5000. Rádio Copa, informação. Charlie. Prezado, voo 173 de Guarulhos, Viatas 110, Taubaté, nível de voo 360. Saída de São Paulo, Leda, Motiva. Decola pista 10, primeira curva direita. Transponde 5073, controle 120, decimal 8.